Foi bem elaborado esse pedido de desculpas. Me senti num filme, série ou algo assim. Gastou mó tempão, escreveu à mão 50 páginas de sentimento pra pedir perdão. Que bonitinha, mas então você acertou em tudo, no perfume, no relógio que eu sempre quis. Tá vendo aí, cê sempre soube como me fazer feliz. Só errou no time. Em troca eu só te digo bye, bye, bye, bye. Cê só errou. Bonitinha, mas então você acertou em tudo, no perfume, no relógio que eu sempre quis. Tá vendo aí, cê sempre soube como me fazer feliz. Só errou no time. Em troca eu só te digo te digo bye, bye, bye, bye.